Capítulo 4. De A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 4. Latet Anguis. O passeio da baronesa durou pouco mais de meia hora. O sol começava a aquecer, e apesar de ser bastante sombreada a chácara, o calor aconselhava a boa senhora que se recolhesse. Guiomar deu-lhe o braço, e ambas, seguindo pelo mesmo caminho, guiaram para casa. «Parece muito tarde, Guiomar», disse a baronesa ao cabo de alguns segundos. «E é, madrinha. Demorei-me hoje mais do que costumo, por causa de um encontro que tive aqui na chácara». «Um encontro?» «Um homem». «Algum ladrão?» perguntou a madrinha parando. «Não, senhora», respondeu Guiomar sorrindo. «Não era ladrão. A minha mestra de colégio, sabe, que morreu?» «Quem disse isso?» «O sobrinho, o tal sujeito que encontrei aqui hoje». «Você está zombando comigo? Um homem, na chácara?» «Não era bem na chácara, mas no jardim do Dr. Luiz Alves. Estava encostado à cerca. Trocamos algumas palavras». A baronesa olhou para ela alguns segundos. «Mas, menina, isso não é bonito. Que diriam se os vissem?» «Eu não diria nada, porque conheço o que você vale e sei a discrição que Deus lhe deu. Mas as aparências... Que qualidade de homem é esse sobrinho?» Interrompeu-as uma mulher de 44 a 45 anos, alta e magra, cabelo entre louro e branco, olhos azuis, asseadamente vestida. A senhora Oswald, ou, mais britanicamente, Mrs. Oswald, dama de companhia da baronesa, desde alguns anos. Mrs. Oswald conhecera a baronesa em 1846. Viúva e sem família, aceitou as propostas que esta lhe fez. Era mulher inteligente e sagaz, dotada de boa índole e serviçal. Antes da ida de Guiomar para a companhia da madrinha, era Mrs. Oswald a alma da casa. A presença de Guiomar, que a baronesa amava extremosamente, alterou um pouco a situação. «São 9 horas», disse de longe a inglesa. «Pensei que hoje não queriam voltar para casa. O calor está forte, e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor seus ardores do sol, sobretudo neste tempo de epidemias». «Tem razão, Mrs. Oswald. Mas Guiomar tardou hoje tanto em ir buscar-me que o passeio começou tarde». «Por que me não mandou chamar?» «Estava talvez a dormir ou entretida com seu Walter Scott». «Milton», emendou gravemente a inglesa. «Esta manhã foi dedicada a Milton». «Que imenso poeta, Dona Guiomar!» «Tamanho como este calor», observou Guiomar sorrindo. «Apertemos o passo e lá dentro ouviremos com melhor disposição». Foram as três andando. Subiram a escada e entraram na sala de jantar, que era vasta, com 6 janelas para a chácara. Dali, seguiram para uma saleta, onde a baronesa sentou-se na sua poltrona, a esperar a hora do almoço. Guiomar saiu para ir cuidar da toilette, e a baronesa, que desde alguns minutos estivera cabisbaixa e pensativa, olhou fixamente para Mrs. Oswald, sem dizer palavra. Era ela uma senhora de 50 anos, refeita, vestida com esse alinho e esmero da velhice, que é um resto da elegância da mocidade. Os cabelos, cor de prata fosca, emolduravam-lhe o rosto sereno, algum tanto arrugado, não por desgostos, que os não tivera, mas pelos anos. Os olhos luziam de muita vida e eram a parte mais juvenil do rosto. Tendo casado cedo, coube-lhe a boa fortuna de ser igualmente feliz desde o dia do noivado até o da viuvez. A viuvez custara-lhe muito, mas já lá iam alguns anos, e da crua cor que tivera, ficara-lhe agora a consolação da saudade. «Chegue-se mais perto. Preciso falar-lhe a sós», disse ela à inglesa, que se achava a alguns passos de distância. Mrs. Oswald foi até a porta, espreitar se viria alguém, e voltou a sentar-se ao pé da baronesa. A baronesa estava outra vez pensativa, com as mãos cruzadas no regaço e os olhos no chão. Estiveram as duas ali, silenciosas, alguns 2 ou 3 minutos. A baronesa despertou enfim das reflexões e voltou-se para a inglesa. Mrs. Oswald, disse ela, parece estar escrito que não serei completamente feliz. Nenhum sonho me falhou nunca. Este, porém, não passará de sonho, e era o mais belo de minha velhice. Mas por que desespera? Disse a inglesa. Tenha ânimo, e tudo se há de arranjar. Pela minha parte, oxalá pudesse contribuir para a completa felicidade desta família, a quem devo tantos e tamanhos benefícios. Benefícios? E que outra coisa são os seus carinhos, a proteção que me tem dado, a confiança? Está bom, interrompeu afetuosamente a baronesa. Falemos de outra coisa. Dela, não é? Diz meu coração que com alguma paciência tudo se alcançará. Todos os meios se hão de tentar. E todos eles são bons, se se trata de fazer a felicidade sua e dela. Bem está o que bem acaba, disse um poeta nosso, homem de juízo. Por enquanto, só vejo um obstáculo, a pouca disposição. Só esse? Que outro mais? Talvez outro, disse a baronesa abaixando a voz. Pode ser que não, mas tão infeliz sou neste meu desejo, que há de vir a ser obstáculo, talvez. Mas que é? Um homem, um moço, não sei quem. Sobrinho da mestra que foi de Guiomar. Ela mesma contou-me tudo há pouco. Tudo o quê? Não sei se tudo, mas enfim, disse-me que estando a passear na chácara, vira o tal sobrinho da mestra, junto à cerca do Dr. Luiz Alves, e ficara a conversar com ele. Que será isto, Mrs. Oswald? Algum amor que continua ou recomeça agora? Agora que ela já não é a simples herdeira da pobreza de seus pais, mas a minha filha, a filha do meu coração. A comoção da baronesa ao proferir estas palavras era tal que Mrs. Oswald pegou-lhe afetuosamente das mãos e procurou confortá-la com outras palavras de esperança e confiança. Disse-lhe, além disso, que o simples conversar com esse homem, que aliás nenhuma delas conhecia, não era razão para supor uma paixão anterior. Enfim, concluiu a inglesa, custa-me crer que ela ame alguém neste mundo. Por enquanto, estou que não gosta de ninguém. E a nossa vantagem não é outra senão essa. Sua afilhada tem uma alma singular. Passa facilmente do entusiasmo à frieza e da confiança ao retraimento. Há de vir a amar, mas não creio que tenha grandes paixões, ao menos duradouras. Em todo caso, posso responder-lhe atualmente pelo seu coração, como se tivesse a chave na minha algibeira. A baronesa abanou a cabeça. Quanto a esse homem, continuou Mrs. Oswald, saberemos quem é ele e que relações de afeto houve no passado. Parece-lhe possível? Naturalmente. A inglesa proferiu esta única palavra com a segurança necessária para serenar o ânimo da boa senhora, que ficou algum tempo a olhar pasmada para ela, como quem refletia. Há ocasiões, disse enfim a baronesa, ao cabo de alguns segundos de silêncio. Há ocasiões em que eu quase chego a sentir remorsos do amor que tenho a Guiomar. Ela veio preencher na minha vida o vácuo deixado por aquela pobre Henriqueta, a filha das minhas entranhas, que a morte levou consigo para mal de sua mãe. Se havia de ser infeliz, melhor é que a chore morta, com a esperança de a ir encontrar no céu. Mas não lhe quis mais, nem talvez tanto como a esta criança, que levei à pia e de quem Deus me fez mãe. A baronesa calou-se. Ouvira passos no corredor. Guiomar, embora tivesse ido vestir-se e aprimorar-se, com tão singelos meios o fizera, que não desdizia daquele matinal desalinho em que o leitor a viu no capítulo anterior. O penteado era um capricho seu, expressamente inventado para realçar a um tempo a abundância dos cabelos e a senhoril beleza da testa. As pontas bordadas de um colarinho de cambraia dobravam-se faceiramente sobre o azul do vestido de glacê, talhado e ornado com uma simplicidade artística. Isto e pouco mais era toda a moldura do painel, um dos mais belos painéis que havia, por aqueles tempos, em toda a praia de Botafogo. Viva a minha rainha de Inglaterra! Exclamou Mrs. Oswald, quando a viu assomar à porta da saleta. E Guiomar sorriu com tanta satisfação e gozo ao ouvir-lhe esta saudação familiar que um observador atento hesitaria em dizer se era aquilo simples vaidade de moça ou se alguma coisa mais. A baronesa pôs os olhos na afilhada, uns olhos amorosos e tristes, em que a moça reparou e que a tornaram séria durante alguns rápidos segundos. Mas sorriu depois, e pegando das mãos da madrinha, deu-lhe dois beijos no rosto, com tanta ternura e tão sincera, que a boa senhora sorriu de contentamento. Não precisa falar, disse Guiomar. Já sei que me acha bonita. É o que me diz todos os dias, com risco de me perder, porque se acabo vaidosa, adeus minhas encomendas. Ninguém mais poderá comigo. Guiomar disse isto com tanta graça e singeleza que a madrinha não pôde deixar de rir, e a melancolia acabou de todo. A sineta do almoço chamou-as a outros cuidados, e a nós também, amigo leitor. Enquanto as três almoçam, relanceemos os olhos ao passado e vejamos quem era esta Guiomar, tão gentil, tão buscada e tão singular, como dizia Mrs. Oswald. Fim do capítulo 4.